vezes você é chata, daquelas que tira a paz. Outras vezes ignorante, com as respostas que ninguém traz. Quase sempre insuportável, teimosa de dar nó na razão. Mas mesmo com todos os defeitos, é você quem mora no meu coração. E quando o mundo me desaba, é no seu abraço que eu me refaço. Mesmo brigando, você me acalma. É tempestade, mas é o meu espaço. Você é meu porto seguro. Mesmo quando vira um furacão, é no seu jeito meio maluco que encontrei minha direção. Entre gritos e beijos, entre drama e ternura, eu só sei que é com você que a minha vida se mistura. Já pensei em fugir correndo, mas volto só de te olhar sorrindo. Tem um amor que vai além, mesmo com o caos que vem vindo. Porque amar não é conto de fada, tem dias bons, outros de guerra. Mas no final do dia, é você quem me espera. Você é meu porto seguro, mesmo quando vira um furacão. É no seu jeito meio maluco que encontrei minha direção. Entre gritos e beijos, entre dama e ternura, eu só sei de acordo ser que a minha vida se mistura. Você é meu potro seguro, mesmo quando vi um furacão. É no seu jeito meio aludo que toquei a direção. Entre grito de beijos, entre drama e ternura, eu só sei que é com você que a minha vida se misturar.